Centro Hospitalar, ao associar-se a esta iniciativa da Santa Casa, não cumpre mais do que o seu objeto social de extravasar os seus muros, o seu território de intervenção tradicional e sair mais para a comunidade e associar-se às iniciativas da comunidade. Quando chegamos ao Centro Hospitalar, encontramos um Centro Hospitalar de facto virado muito para o seu interior, para os seus problemas internos, para as suas insuficiências, para as suas capacitações e não tanto para uma leitura social e integrada, de forma integrada. E de facto esta iniciativa, que desde logo o Serviço de Pediatria do Hospital se associou com a Santa Casa, é demonstrativo de que de facto a leitura que fizemos e a necessidade de inverter esta forma de estar perante as solicitações que a comunidade nos dirige, configuram a leitura correta, de que a prestação de cuidados não se limita aos espaços de saúde. Hoje, a intervenção em termos de prevenção e em termos de acompanhamento dos cidadãos nas suas insuficiências, nas suas limitações, não se pode limitar aos estabelecimentos de saúde propriamente ditos, mas tem que ser um trabalho integrado de toda a comunidade e de uma forma plurinstitucional, como aqui hoje estamos a demonstrar. Portanto, é essa a razão porque o Centro Hospitalar aderiu ao projeto, assim como tem vindo a aderir a outros protocolos de articulação em vários domínios, nomeadamente com a Universidade, com quem estamos a fazer um trabalho muito colaborante por ambas as instituições, pois de facto fazemos a leitura de que a sociedade da região de Aveiro precisa que as instituições se partilhem e compartilhem esforços no sentido de dar uma resposta às necessidades sociais. E é essa a razão porque aqui estamos, com muito gosto, com muito orgulho em poder partilhar a nossa colaboração institucional neste projeto. Muito obrigado.